Rádio Pioneira de Teresina, tradição no futebol desde 1962. Amanhã tem um jacaré em campo, vai contar com a sua torcida no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, a partir das 16h, com o recado do timaço. Olha a bola com a equipe do River aqui pelo lado esquerdo, Felipe Pará dominou, ajeitou, chegou, bateu pro gol! Ela vai pra fora, com a perna direita, no cantinho, quase ela ia pra rede, pra malha. O goleiro Digão pulou nela. Ih, que perigo, quase Felipe Pará, aumentando, né, aí, sua, melhorando aí a sua artilharia, né, os gols tem que entrar para melhorar a sua contagem, né, dos gols para buscar artilharia no Campeonato Brasileiro e melhorar ainda mais pro Galo, porque se fizer um gol agora, aí o Porto Velho vai para cima e vai deixar espaço para o time tricolor. Estamos aguardando aí mais um lance desse, Felipe, mas da próxima vez manda para a rede, manda para malha. Tô recebendo aqui a mensagem do meu amigo de Assis, tá ligado conosco, hein? A Rádio Verona tá aqui transmitindo a nossa jornada esportiva. Rádio Pioneira, Rádio Verona 87,9, pelo canal no YouTube. Muita gente participando aqui conosco também, o Bernardo Silva, tá lá em Boa Vista, também ligado aqui na Pioneiro. Roberto Aires, presidente do Rio Negro, do Atlético Rio Negro Clube, Rio Negro que jogou em Teresina pela Copa Norte, o Severino tem suas anotações contra o River, e o presidente Roberto Aires, há pouco tempo, estava aqui na linda Teresina, foi para Codó, agora já está lá em Boa Vista, mandando um recado aqui, ó. Tô ligado, conectado na Pioneira. Forte abraço para você, hein? Zap Pioneira, 86994391391. Aqui a bola parada, falta para a equipe do Porto Velho lá pelo lado esquerdo do campo, vem para a cobrança ali o Anderson Marcas, vai se autorizando. Placar de 0-0, 38 minutos, reta final do primeiro tempo, bola parada, o perigo é dobrado, vem chegando a equipe do Porto Velho, a locomotiva é o tricolor da capital, bola tocada ali pro João Vitor, bateu na área, cruzamento, a meia altura veio o corte da zaga, puxando o contra-ataque ali, o camisa de número 7, que é o Danilinho, pelo corredor central, agora na ponta direita, bola pro Vivico, contra-ataque rápido, lançamento na área, vem Everton, de cabeça para tirar, voltou pro Danilinho, na meia-lua, pela direita, tentou arrumar um jeitinho, chega a zaga para tirar do perigo, o Galo vem chegando, depois da falta cobrada pelo time do Porto Velho pela esquerda, a recuperação ali da zaga em velocidade, bola pro Danilinho, pro Vivico, Vivico pro Pará, a zaga ficou meio perturbada, hein? A zaga do Porto Velho tem que fazer isso mesmo, tem que ir pra cima, tem que buscar o gol, time do River desse começo de jogo, nesse primeiro tempo, né? Que já estamos chegando na reta final do primeiro tempo. A turma não para de participar. Mandar um abraço aqui para quem? Para o meu amigo Souza Leal, ligado aqui na transmissão. Boa tarde, Lino Júnior. Boa tarde para você, obrigado. Você que está ligado, acompanhando a nossa transmissão, vem aí a equipe do Flamengo, Piauí, e também o Clube Atlético Piauiense. A disputa do campeonato da Série B, campeonato piauiense, mais uma promoção da Federação de Futebol do Piauí. Os dois times do interior, lá da cidade de Campo Maior, o campo, o Comercial e o Caiçara. Agora na disputa de bola, disputa ali, a arbitragem para no meio do campo, o jogador do Porto Velho ficou caído e o Sergipe está se levantando, jogador do Porto Velho caído, pintou o cartão amarelo, estamos conferindo aqui para quem, né? A camisa foi o número 9 que recebeu, Patrick, né? Foi o Patrick, foi amarelado então pela equipe do Galo, na saída de bola, o zagueiro cortou e a bola foi para frente. Abraçando o pessoal da Rádio Rabelo, Nonato Alves, tá com a gente aqui, ó. Abraço meu amigo Nonato Alves, amigo do Zé Maria, né, da co-irmã Thales. Nonato tá lá no Todos os Santos, tá torcendo aí pro tricolor. Nonato que é torcedor da equipe do Flamengo, né, vai torcer aí pelo Mengão, vai torcer pelo Mengão aí no campeonato piauiense de futebol da Série B, o Mengão, que tenta retornar a divisão de elite do nosso futebol. Estou aqui no residencial Todos os Santos, Lino Júnior, aqui é o Nonato Alves. É isso aí, meu irmão, muito obrigado, hein? Onde você estiver, receba um abraço do timaço da pioneira, que a bola volta a rolar. Vem Vivico pela equipe do Galo, pela ponta direita, faz o lançamento no corredor, bola esticada lá pro Danilinho, chega atrasado na bola, ela vai para fora, é arremesso manual. Vamos para o giro, giro do futebol. Colchão Onix, a tecnologia do prazer, informando em Porto Velho. 16:00, 16 minutos em Teresina, 17:16. O tempo não para, não para, não para. No meu cronômetro, jogados passados, anote aí, 42, vem Rael aqui pela esquerda, dominou na entrada da área, bateu pro gol, a bola vai saindo pelo lado direito, não chega a sair, zagueirão do Porto Velho sai jogando errado, a bola voltou, lá pra batida, vai pintar o gol, tentava Felipe, não deu, na segunda, a bola voltou, chega cortando a zaga, 15, recebe ali no meio, vira na canhota, bola pro Rael, tentou passar pelo primeiro, ficou no chão, caiu pelo chão, não vai, não dá desse jeito. Caído, se levantou, ganhou o 15, o passe não foi bacana, João Carlos recupera a bola pela equipe do Porto Velho, corredor direito, Rodinei tentou a jogada, não foi feliz, não teve sucesso, ela volta pro Amaro, Amaro vira o jogo ali da meia esquerda pra direita, a bola forte demais, vai pra fora, reposição de bola, Danilinho recebeu a bola pela direita, fez o lançamento, passou pelo Felipe Pará, aí ele toca a bola na área, o goleiro tocou nela, tirou do perigo, a batida pro gol, sobrou pro 15, a jogada do Galo, hein? Tá animado o Galo, esse é o Tricolor, 43 minutos, jogão de bola pra você, foi uma partida espetacular em Porto Velho e, aliás, em Teresina, tá sendo também Porto Velho, hein? É, um abraço aqui, o Beto Lima, de Parnaíba, hein? Estou ligado na transmissão, meu amigo Beto Lima, da Rádio Liderança FM 95,1, abraço, viu? É o Beto Lima, meu rapaz, meu amigo, meu xará, um forte abraço para você, que Jesus Cristo continue te abençoando, grande narrador, Beto Lima conosco aqui da Rádio Liderança FM 95,1, lá de Parnaíba, onde você estiver, receba o carinho, um abraço aqui de todos que fazem a pioneira de Teresina. 88.7 FM. Chegamos na casa aqui na marca dos 44. O tempo não para com esse placar. Vamos ter pênaltis, hein? Mas ainda tem todo o segundo tempo. Tem o intervalo do jogo. E aí, no intervalo, o treinador Zé Augusto vai ter que dar uma chacoalhada. Chamar aí os jogadores dizendo que o tempo vai passar rápido na etapa complementar. Quanto mais cedo você, né, resolver a situação, melhor ainda, porque o Porto Velho é um time perigoso e vem com a bola ali com o Fagner no meio de campo, ele tentou ali no corredor central, não deu certo, parou, prendeu, bola volta ali pro jogador que é Sergipe, pro Patrick em direção ao gol, na ponta direita vai Danilinho, a batida pro gol, ela subiu e foi pra fora do Brasil. Pessoal participando aqui conosco, e a Rádio Verona 87,9 pelo canal no YouTube Esporte Verona, que é transmitindo o sinalzão da pioneira nessa tarde esportiva de sabadão, hein? Um sábado bacana, 3 de agosto, que o mês seja maravilhoso para você. Tem gente que tem aí, né? Uma coisa assim com o mês de agosto, dizendo que não dá certo. Que não dá certo, são as suas coisas que não funcionam. Se você colocar, né, tudo, né, da maneira correta, vai funcionar, né, não, Zé Maria? E o Galo tem que colocar, né? Tem que ter atenção, tem que se concentrar e não perder as oportunidades, porque o mês é de agosto. O mês de agosto, hoje são 3, sabadão bacana. Trabalha a bola aqui pelo lado esquerdo ali, a bola tocada ali pro Rael. Ele domina, deixa aqui mais atrás, ele volta com a bola, faz o giro, retornou, entregou pro Sergipe, que pancada, hein? O árbitro vai parar o jogo, vai certo, pintou o cartão. Cartão amarelo pro Luan. Esse Luan é grandalhão, bom de bola, fazedor de gols, mas ele também gosta de chegar forte, o jogador ali estava tranquilo, né? Foi o Sergipe, ele chegou por trás, deu uma banda e tá sentindo, hein? Aquela pancada aqui na coxa, conhecida aí como tostão, né? Conhecido como tostão, não é isso, Zé Maria, que joga a bola? A pancada forte, joga, oi? Foi, viu? Uma pancada, hein? Jogador do River ficou caído, tá sendo atendido, o tempo tá passando e o Zé Maria vai colocar o sinalzão da pioneira 45. Tempo regulamentar esgotado pela nossa marcação, abraçando aí os nossos colegas, além do Beto Lima, da Rádio Liderança, tem os colegas lá, amigos do Beto Lima, da Rádio Cidade, né? O Renato Pereira, o PC, o Paulo César sempre acompanhando, pedindo alô também, Renato Pereira, o Fábio Teles, quem mais por lá? O Danilo, tudo colegas aí do Beto, né? O PC, o PF, Paulo Ferreira, gente boa, gente da melhor qualidade. Um forte abraço, hein? Meu amigo, estamos por aqui, ligado na jornada, meu amigo Renato Pereira, cidade, forte abraço. Tem o Moisés também, aqui a bola tá rolando, o tempo tá passando, o jogador do River tá sendo atendido, temperatura altíssima na linda cidade de Porto Velho, a capital rondoniense. Vamos atualizar aqui o placar, meu querido Zé Maria Mendes, o Vasco da Gama joga mais tarde, hein? 19 horas, por enquanto pela Série A, enquanto o jogador do River tá se levantando ali, vamos atualizar aqui, é o Edrian que caiu, não foi? Foi uma pancada, foi em cima do Edrian, veio ajudar o time aqui atrás, acabou recebendo a pancada do atacante da equipe do Porto Velho, Luan, né? O Luan Viana. Então tá tendo empate aí, viu? O time do Curitiba tá jogando, né? Aí a bola tá rolando, é o placar de quanto aí, Zé Maria? Tá pra dizer aí, hoje dia 3, Brasileirão, é o Cuiabá que tá jogando fora com Vitória aqui no Nordeste Brasileiro, partida em andamento. Primeiro tempo, aqui a bola tá parada, mas o tempo tá passando, estamos já na casa dos 47 minutos, acompanhando a nossa jornada, vamos até aos 49, foram 4 minutos de acréscimos. Bola tocada aqui no setor esquerdo. Time do Porto Velho vai para o campo de ataque ali pela esquerda com João Vitor. Bola vai para fora, ele vai manusear. O River precisa vencer. Um golzinho só para terminar essa volta aí, o jogo da volta com a classificação garantida. Tem que fazer o gol, não pode tomar, senão o negócio vai pegar no segundo tempo. Concentrado o Galo, torcedor da expectativa. Olha a bola jogada no comando de ataque lá para o Luan Viana, de cabeça corta. Leandro Amaro, ela chega no círculo central, bola lá na frente ali com Danilinho, ele tentou passar, leva pro meio, tentou o giro, tentou a passagem, foi derrubado, hein? A turma não perde tempo não, o jogador é leve, liso, é o Danilinho, camisa 7, baixinho, habilidoso, tentou passar, aí fecharam lá, botaram lá uma corrente aqui, você não passa, mas quando ele passar, ele vai mandar a bola para a rede. E quem pediu para bater a falta de longe foi o Patrick, camisa número 9, desfalque no jogo, aí o Lucas Migotti expulso no jogo de ida, na linda Teresina. Vem para a bola ali o Sergipe Matheus pela direita, olha lá o Matheus Sergipe, ele bateu, cruzou na área, buscava ali o Leandro, bola vai para fora, a arbitragem tá parando, tá encerrando o jogo, hein? Tá encerrando o jogo porque estamos na marca dos 49, deu 4 minutos de acréscimo no estádio Aloísio Ferreira. Na linda cidade de Porto Velho, o jogo da volta, segunda fase é o mata-mata, concentração total, o Galo entrou concentrado no primeiro tempo, né? Foi um bom primeiro tempo, o Galo foi para cima, buscou o gol, né? Enfrentando essa forte equipe do Porto Velho, Porto Velho chegou pressionando, o atacante Luan Viana recebeu o cartão amarelo, teve chance de marcar, né? Teve um lance lá que ele levantou o pé alto demais, bateu ali na cabeça do Vivico, acertou a bicicleta, acertou a cabeça do Vivico, o goleiro João Anderson fez a defesa, o jogo foi assim, goleiro Digão fez boas intervenções, teve o Felipe Pará, né? Pegou a bola pela meia esquerda, foi invadindo ali a grande área, antes de entrar na grande área, de fora mesmo, ele bateu forte e foi com a direita. A bola passou no canto direito, assustando o goleirão Digão da equipe do Gazin Esporte Clube. Gazin Porto Velho Esporte Clube. Intervalo de jogo, 0-0, placar do estádio Luizão, vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, é o Jogão de Bola. Porto Velho e River, segunda fase, jogo da volta do mata-mata na cidade de Porto Velho, aqui pela Pioneira. A gente volta já. Esporte Pioneira. Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Uma emissora da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela. Arquidiocese de Teresina. Você sabia que passa um terço da sua vida dormindo e que um colchão inadequado acarreta danos à sua saúde? Por isso, escolha colchões Onix, modelos de mola ou espuma, fabricados com a mais alta tecnologia, tudo sob medida para proporcionar mais qualidade de vida. Escolha um colchão Onix, a tecnologia do prazer. À venda nas melhores lojas. Todo sábado, 1:30 PM, Paulinho Daniel está de olho na cidade e traz para sua audiência entretenimento, informação e cidadania. De Olho na Cidade, com Paulinho Daniel, todo sábado, 1:30 PM. 88.7. Esporte Pioneira. 17:26. Estamos de volta. Alô, alô, Teresina. Alô, alô, Teresina. Alô, Piauí. Alô, Brasil. Alô, Porto Velho. Alô, Rondônia. Alô, Brasil. Você tá ligado na nossa jornada esportiva pioneira de Teresina. Emissora da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, Arquidiocese de Teresina. Coordenação de Esportes de Severino Filho Buim. Diretor de Rádio Difusão, Dilson Tavares, o presidente, Padre Tony Batista. Eu sou o Lino Júnior, estou narrando o jogo com o meu amigo José Maria Mendes, no painel eletrônico. O homem que tem uma experiência, conhece essa mesa, sabe todos os botões, ele aperta na hora do gol, na hora da felicidade. É o que está faltando para o Galo. O Galo quer dar essa felicidade para o torcedor no segundo tempo. Vai dar tudo certo, hein? Acredite! E a Pioneira contando para você nessa tarde. Nessa tarde de sábado, sábado quente na linda Teresina, sábado quente em Porto Velho, Brasil inteiro, faz frio para ali, chove para cá, esse é o nosso Brasil. Medalha de prata hoje, hein? A Rebeca, mais uma medalha, foi isso? É, a Rebeca, quem mais? Teve medalhas, o Buin já trouxe informações, as Olimpíadas. Em destaque aqui na programação, o Felipe Leal sempre atualizando o quadro de medalhas. O Brasil, pela manhã, estava na 9ª posição, né? No quadro de medalhas, a China está liderando e o Brasil está buscando, hein? Buscando medalhas. É isso aí, a Rebeca já ganhou mais uma, né? Pela manhã, na ginástica, isso é muito bom. Tem uma sequência, a seleção brasileira está jogando? Seleção brasileira está jogando. E o Brasileirão da Série A, enquanto a bola não rola no estádio Aloísio Ferreira, vamos atualizar aqui o Brasileirão. Vitória e Cuiabá. Está aqui atualizando aqui, ainda está em 0-0 lá o jogo. O Buin pode participar a qualquer momento, trazendo informações. O Vasco joga com o Bragantino às 19 horas. O Criciúma com o Atlético Mineiro. O jogo também. O jogo vai começar às 8 da noite. Também para as 8, o Atlético e o Botafogo. Sequência aqui hoje, viu? Estava em. Travando aqui, ó, agora sim, abriu espaço para São Paulo e Flamengo hoje, seu Zé. É, jogo programado para as 21h30, hein? A turma aí preparando, né, um churrasquinho, não é isso? Aquele refrigerante bem bacana, geladinho. O Zé Maria, que ele não bebe, né? Ele toma aquele refrigerante bacana, aquela água geladinha, mas não deixa passar aí aquela carne, né? Aquele cheirinho gostoso. Quando tem jogo do Flamengo é festa, do Botafogo, né? Do Vasco, do Fluminense. Fluminense que perdeu pela Copa do Brasil, o jogo de ida, perdeu lá para a equipe do Juventude por 3-2. Jogo da volta agora na próxima semana, no meio de semana. O Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0. Jogos da Copa do Brasil, hein? Jogos difíceis, né? O Flamengo pegou logo o Palmeiras. Eu tenho um amigo que ele disse que ele prefere o Flamengo jogando com um time grande, que joga concentrado, ligado. Quando joga com um time pequeno, acaba distraído, jogando assim, achando que, né, o negócio vai ser fácil. Aí não é, né, Zé Maria? Não é por aí, não. Você tem que respeitar todo mundo, hein? É, então o Flamengo, de vez em quando, ele fica, né, travado aí com um time pequeno e perde a oportunidade. Agora, nesse jogo da volta contra o Palmeiras, o bicho vai pegar, hein? Vai ser no meio de semana lá no Allianz Parque, lá em São Paulo. O Botafogo está empatando com o Coritiba. Botafogo de Ribeirão Preto, né? O campeão brasileiro da Série D de 2015 na disputa com o Galo, né? Então, o Botafogo hoje disputa a Série B e o Galo ainda está na Série D. Alguma coisa tem que fazer para o Galo, né? Ah, é de São Paulo, a estrutura é melhor, maior, mas nós temos uma estrutura que tem que melhorar, né, professor? Vamos arrumar um jeitinho aí para melhorar, que a torcida aqui quer ver o Galo, pelo menos, na Série B novamente, né? Aí para a Série A, depois estiver na Série B, é um pulo. Agora tem que chegar. O Zé Maria está me dizendo aqui, mandando a mensagem, que tem que passar agora, tem que se classificar nessa partida. Tem que ir por etapa, né, Zé? Mas tem que pensar também lá na frente, né? Pensar grande. E a gente já viu aqui, ó, o Botafogo de Ribeirão Preto esteve aqui em 2015, foi campeão da série D. O Galo foi o vice, né? O Botafogo foi embora e o Galo ficou por aqui. Disputou a Série C no ano seguinte, acabou sendo rebaixado. Está na hora de mudar, né? O Galo voltar aí para a Série C e fazer história. São 17 horas e 31 minutos na linda cidade de Porto Velho. São 16h31. Teresina, capital piauiense. Mandar um abraço aqui para o de Assis, o Noé. Quem mais está conosco? O nosso querido Arlindo Carvalho. Gente boa, hein? Com a sua família, acompanhando a nossa jornada esportiva. Tem aqui bola rolando pela Série C. Volta Redonda 0, Tombense também 0. Ficar de olho aqui nas mudanças, né? Para o segundo tempo também. O Botafogo da Paraíba está empatando em 0-0. O ABC jogando mais tarde com o São José, 19h30. O Atlético lá de Minas Gerais com Confiança, 19h30. Alô, Lulu! Abraça, Lulu, hein? Tá ligada conosco. E aqui já teve time classificado, hein? Da Série D, Zé Maria. O Nova Iguaçu empatou com o craque em 2-2. E o Nova Iguaçu segue na competição. Vai para as oitavas de final. Inter de Limeira tem 1. Avenida também 1. Manauara está derrotando o Tocantinópolis, está se classificando, hein? Manauara que fez uma belíssima campanha na primeira fase, né? Terminou em primeiro no grupo 1. Está eliminando o Tocantinópolis. Tocantinópolis fez parte da equipe do grupo do Galo, do Altos, do Fluminense. Terminou na quarta posição. Na última rodada da fase de classificação, Tocantinópolis se classificou ao derrotar o Moto. E está sendo, né, está se despedindo da competição. Então, o jogo começou às 16h, primeiro tempo, né? Terminou aí com um placar de 3 para o Manauara, 0 para o Tocantinópolis. O Iguatu está empatando com a Jacuipense. Jacuipense da Bahia, Iguatu 1-1. E a Portuguesa está empatando com o Misto, né? Jogos de hoje, Campeonato Brasileiro Série D, os jogos da volta. Quem mais aqui? Cadê a seleção brasileira? O Boninho trouxe informação. O Brasil está empatando com a França, né? Em 0-0. Vamos torcer que a seleção brasileira possa conseguir uma boa vitória e se classificar para a etapa seguinte. O Canadá empatou com a Alemanha, isso é o futebol feminino, hein, nas Olimpíadas. A Alemanha se classificou nos pênaltis, depois de um 0-0, 4-2, foi o placar, a Alemanha segue na competição. Quem se classificou também nas cobranças de pênaltis, 4-2, foi a Espanha, né, depois de vencer o Brasil por 1-0, jogou contra a Colômbia. E hoje, né, o placar foi meio-dia o jogo, porque no nosso horário a Espanha empatou com a Colômbia pelo placar de 2-2. E aí, nos pênaltis, quem está seguindo aí é a Espanha, né? Forte candidata aí ao título. A Alemanha eliminou também a seleção do Canadá e segue na competição. Vamos aguardar aí o resultado do Brasil, intervalo de jogo, 16h, França e Brasil vão empatando. São 17 horas e 34 minutos em Teresina, 16h34 em Porto Velho. Mais um intervalo, a gente volta já aqui pela Pioneira de Teresina com as emoções do Campeonato Brasileiro. É a Série D, segunda fase, jogo da volta do mata-mata. A gente volta daqui a pouquinho. Esporte Pioneira. Rádio Pioneira de Teresina. FM 88.7. Você sabia que passa um terço da sua vida dormindo e que um colchão inadequado acarreta danos à sua saúde? Por isso, escolha colchões Onix, modelos de mola ou espuma, fabricados com a mais alta tecnologia. Tudo sob medida para proporcionar mais qualidade de vida. Escolha um colchão Onix, a tecnologia do prazer. À venda nas melhores lojas. Comente, denuncie, apresente solução. Fale. Rádio Pioneira de Teresina, uma emissora da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, Arquidiocese de Teresina. Esporte Pioneira. Muito bem, agora são 17 horas e 36 minutos em Teresina, 16 e 36 em Porto Velho, intervalo de jogo do estádio Aloísio Ferreira. A etapa inicial teve o Porto Velho com mais posse de bola, né? E o Galo em modo de contra-ataque, né? Buscando, né, fazer o gol, o Tricolor arriscava apenas em jogadas de fora da grande área. E eu falava aqui do Felipe Pará, do Patrick, o Danilinho, que tiveram oportunidade, né, de mandar a bola para a rede. Eles testaram. E o Luan Viana assustou pelo time da Locomotiva nesse primeiro tempo. Terminou empatado em 0-0. A arbitragem já está retornando para o gramado. Daqui a pouquinho começa o segundo tempo. Vamos aguardar aí se vai ter, né, alguma mudança para a etapa complementar aí por parte da equipe do Galo. Vamos aguardar aí o que o Zé Augusto, né? O Zé Augusto que, claro, evidentemente, né, no começo aí do Campeonato Brasileiro, ele acompanha, né, esses treinadores, Zé Maria, aqui do Nordeste, de fora, eles estão trabalhando por aqui, eles assistem os vídeos, né? Já conhece a turma que está em ação na competição aqui do Maranhão, treinou o MAC. Vamos ver o que é que ele vai fazer com a sua comissão técnica, né? Com os homens aí que possam, né, que podem mudar a situação e indicar, né, naquela reunião ali. E aí, como é que vai ser? Esse aqui sai, esse permanece? Vamos continuar desse jeito? Vamos motivar o grupo? E é desse jeito. Vamos ver como é que vai ser essa pré-eleção, né? Já no intervalo, aquela motivação para os jogadores que precisam agora da vitória. Tem que vencer. O Galo precisa do resultado. Quem vencer se classifica. Se houver pênalti, né, se terminar empatada a partida no tempo normal, vamos para as cobranças da marca do tiro livre, né? Como diz meu amigo Severino Filho Buin, que está conosco, diretor aí de esportes, está conectado, colhendo aí as informações da seleção brasileira. E amanhã, o meu amigo Felipe Leal, repórter genial, estará na transmissão do jogo do Altos contra a equipe do Princesa dos Solimões, a partir das 16h. Estaremos juntos, né? Nós dois e o nosso amigo Zé Maria. Nós três, né, Zé? Vamos estar juntos aí na transmissão do Jacaré contra o Princesa dos Solimões. 1-1 foi o placar no jogo de ida. Final de semana que passou, no sábado, e o Galo, jogando no domingo passado, conseguiu empatar o jogo. Estava perdendo. Deu a volta por cima. Pode mudar essa história aí, né? Vencer agora a equipe do Porto Velho. Porto Velho é um time já que o time joga junto há muito tempo, é experiente, conhece o gramado do estádio Aloísio Ferreira, né, que é o Aloizão. Não é fácil jogar aí um estádio com as dimensões aí parecidas com a do estádio municipal Lindolfo Monteiro, capacidade para 7 mil espectadores. E o River mandou o seu jogo no estádio Albertão, gigante da redenção. A Rádio Verona 87,9 está conosco pelo canal do YouTube, também Esporte Verona. Meu amigo de Assis, toda a sua equipe, meu amigo Beto Lima, da Liderança 95,1. Um abraço aí ao Beto, a toda a sua equipe da Liderança, sempre fazendo um bom trabalho na linda cidade de Parnaíba, aguardando, né? O Betão aí da 95,1, aguardando aí as atividades do Parnaíba que vem para a disputa da Série A ano que vem. Tem Copa do Brasil, tem a Série D, né? O Parnaíba que foi o vice-campeão do Campeonato Piauiense de 2024, né? O Jacaré é o atual campeão. As duas equipes já retornaram, parece-me que sem nenhuma modificação. Por enquanto, aqui na borda do gramado, não vi nenhuma movimentação. Então, o árbitro da partida, o senhor Marcos Felipe Martins Machado, já se posiciona para autorizar. Por enquanto, nenhuma modificação, hein? do mesmo jeito que começou o Galo, vem para o segundo tempo. Da mesma forma também que iniciou a primeira etapa, a equipe do Porto Velho vem para o segundo tempo. O árbitro vai autorizar o início do jogo. O time do Galo vai atacar para a direita. Boa sorte ao Tricolor. Ao Tricolor piauiense, porque o Tricolor de Porto Velho, a locomotiva, está querendo a vitória. O Galo também, vai ser um jogo bom. É reta final do jogo, minha gente. É a etapa aí, valendo a classificação. A etapa segunda vai começar. O time do Galo vai atacar para a direita. Jogando de branco, de vermelho, o time do Porto Velho. Tricolor rondoniense, o tricolor da capital. Autoriza o árbitro, a bola está rolando no estádio Aluizão. E o Galo já vem pra frente ali pelo lado esquerdo, lançamento do Rael na área, buscava o Felipe Pará, chega cortando a zaga, vem pro Danilinho, chegou um pouquinho atrasado, chegou ali o João Vitor cortando, já volta pro Danilinho, foi empurrado o Danilinho, hein? Aí o Lagoa, rapaz, o Lagoa chegou encarando ali o Danilinho se levantou, os dois são baixinhos, né? Aí se entende, né, Zé Maria? É, tem baixinho que é zangado, né? O Zé Maria tá olhando, eu não. Abraço a você que está ligado conosco. Alô, meu amigo Chiquinho Neto. Esse aí tem um coração bom, rapaz. Gente da melhor qualidade. Tá ligado conosco amanhã. Vai estar aqui a partir das 5. Vai ficar aí com o Felipe Leal, também o Severino Filho do Esporte Pioneira. Para você aqui pela Pioneira de Teresina, as emoções do futebol, tarde esportiva, futebol na Pioneira Tradição desde 1962. Meu amigo Paulo de Tarso, ligado conosco, gente boa, Lorival Parente na capital piauiense, Madureira Soares, está lá em Brasília, da Rádio Maria Imaculada, retransmitindo sempre o sinalzão da Pioneira. Rádios que estão conosco, sempre a Vanguarda de União, Rádio Novo Tempo de Uruçuí, Guaribas de Picos, Rádio Itamaraty de Piripiri. Pessoal sempre com a gente, hein? Um abraço ao Rezende Araújo. Vem o Galo, é pelo meio do campo ali com o jogador que é Felipe Pará. Tentou a jogada na esquerda pro Patrick na entrada da área. Chega cortando a zaga. Chegou tirando, bem colocado ali o Iverton. Já coloca a bola na direita pro Lagoa. Fez o passe em profundidade. Bola lá para o Carlos. Vai tentar a movimentação. Vem ali o Abner, a batida pro gol. Bateu prensado. Chega travando o Leandro Amaro. Corta, tira. Manda para frente. Bola esticada no corredor esquerdo. Antes de passar ali para o outro lado do campo, Felipe Pará vai no combate, perdeu, chegou Abner disputando bola ali com o jogador Riverino. A bola já volta para a equipe do Galo pelo lado esquerdo do campo, puxando o contra-ataque ali, o camisa 11, que é o Felipe Pará, incrementa na esquerda para o Edrian. Edrian faz a leitura da jogada do meio do campo, vem chegando ali o Vivico, amaciou bacana mesmo, do jeito que eles sabem, colocou na frente para o Danilinho, na ponta direita, cruzou, vai pitar o gol, passa pela bola o Felipe Pará, bola vai para fora. Era a chance do gol na marca dos 2 minutos, quase. No segundo tempo, a bola ia para a rede, para a malha. Mas passou muito perto. Danilinho fez o lançamento aqui pelo lado direito. Quase ela ia para a rede, o Felipe Pará. Passou batido, hein? Era só um toque sutil para mandar a bola para a rede, para a malha. A chance do Galo. Começou bem o tricolor pressionando. E vem agora o time do Porto Velho. Bola para o Luan Viana. Ficou no chão, ficou reclamando de uma falta. O árbitro disse que nada foi. O grandalhão caiu. Aí, na sequência da jogada, caiu também o Guilherme Paixão. Na marca dos 3 minutos, um abraço ao Paulinho Daniel, ele que apresenta de segunda a sexta aqui na Super Pioneira de Teresina, o programa aos sábados, né? Tem o De Olho na Cidade, ele que apresentou hoje de 13h30 até as 15. Um abraço, hein? Bati um papo aí, o Paulinho que é ligado aí às lindas canções da década de 60, 70, 80, 90... Ah, e tem uma programação bacana para você amanhã, a partir das 19 horas, no Sertão por Dentro e por Fora, hein? Lindas canções de viola, você não pode perder. A bola vem com a equipe do Galo, Danilinho foi acionado pela direita, bem atrás ali o Vivico foi puxado, derrubado, a falta está marcada, favor da equipe do Tricolor, que pressiona o Tricolor piauiense, o Tricolor de Rondônia está se segurando, está na pressão, está esquentando lá pelo lado esquerdo, bola para o Rael, ele domina, trabalha, olha a posição dos colegas, vai fazer o passe para o Edrian, mais avançado pelo lado esquerdo, chega cortando ali o João Carlos, manda para frente, ela volta para a equipe do River, Rael deixou para o Amaro no corredor, central ali, tentava no círculo central pro Guilherme Paixão, mandou direto pro gol, quicou no terreno, o Digão vai lá para defender. Bateu direto, se livrou da bola, hein? Foi pressionado, chegava o atacante Luan, mandou direto pro gol, ficou fácil pro goleiro fazer a defesa. Já incrementa na direita para o João. João Carlos recebe pelo time do Porto Velho, pelo lado direito, tentou o passe mais à frente ali para o Rodney. A bola vai para fora, reposição de bola para a equipe tricolor. O Galo tenta encontrar o caminho do gol. O Kinzel tocou a bola pelo meio, pro Pará, vem Vivico pela direita, vem por baixo, cortando bem, colocado ali o Everton. Tira do perigo, ela já vai sobrando pro Galo, o Galo é pressão, né? Nesse começo de segundo tempo, bola na esquerda. Rael cruzou na boca do gol, foi o Edren. De cabeça, João Vitor. Tira do perigo. Ela vai se perdendo a linha lateral. Danilinho vinha chegando, veio na disputa. Ali o João Carlos. João Carlos já tem cartão, hein? Esse João Carlos já tem cartão amarelo. O árbitro foi lá na disputa com o Danilinho. O goleiro Digão vai encarar o jogador do River, né? O Digão... parece o Golias. E o Danilinho, o Davi, gigante, hein? O Davi que derrubou o Golias com uma pedrada, não foi? É. Agora o Danilinho foi na disputa de bola, já fazendo a proteção. O João Carlos, que já tem cartão amarelo, ele foi com muita força para cima do Danilinho. O Danilinho não aguentou, foi para cima. Aí o goleirão deixou a meta para encarar o Danilinho. Aí o árbitro agora está conversando com o Danilinho. Sim, senhor, não, senhor. Você só tem um direito de não ter direito, então tá bom, vamos pro jogo. Aí, tá tudo resolvido, tudo conversado. Vamos pro jogo. E o Galo começou bem. Vamos para o giro daqui a pouquinho também, porque o tempo não para. Com o chão Onix, a tecnologia do prazer conosco, vem o time do Galo. Pela direita, Danilinho pro Vivico, cruzou. Bateu em cima do jogador do Porto Velho, a bola vai para fora. Continua ali pelo lado direito. O Galo tentando resolver a situação pela direita para tentar mandar a bola para a área. Vai manusear a bola ali, o jogador que é Vivico. A bola tocada pro Danilinho. Aí o Danilinho agora se atrapalhou, mandou a bola para fora. Com o chão Onix, a tecnologia do prazer informando a hora certa. Em Teresina, 5:48, Porto Velho, 16:48. O tempo não para, não para, não para. No meu cronômetro, jogados passados, anote aí. Vamos chegando na casa dos 7 minutos de bola rolando. É o segundo tempo e o placar pioneira no estádio Aloísio Ferreira. 0 Porto Velho, 0 River. Pioneira FM, 88,7. Zap Pioneira, 869-9439-1391. Marcos Luiz Pereira, ligado, conectado aqui na Pioneira de Teresina. Meu amigo Volner Ricardo, ligado com a gente. O Volner, também lá no Pará, onde você estiver, participe conosco. Mensagem 86 no zap, hein? 869-9439-1391. Vem, barca para cobrança ali do escanteio pelo lado esquerdo. Bateu na área, ela subiu, vai se perdendo a linha lateral. É lá pelo lado esquerdo, não chega a sair, evita a saída. O Edrinho, pela equipe do Galo, faz o lançamento. Amanhã o Felipe Leal ao meu lado, nós estaremos juntos narrando aí as emoções de Altos e Princesa dos Solimões. 16:00, hein? Com Zé Maria nos trabalhos técnicos a partir das 16:00. Vem bola aqui pro João Vitor. Recebe pela equipe do Porto Velho, pelo lado esquerdo do campo ali, João Vitor. Coloca a bola mais atrás pro Anderson Bacas. Fez o lançamento mais atrás ainda. Recuou. Bola tocada pro jaqueta número 4 do trabalho ali, que é o Maurício. Ele arruma um jeitinho para escapulir da marcação. Vai olhando a posição dos colegas. É o Everton, camisa número 4. Agora pro Lagoa, no lado direito, faz o passe na frente, esticou no meio do campo ali, tentava ali já na entrada da área, a equipe do Porto Velho perdeu bola, recupera Amaro, coloca a bola pro Patrick pro Pará, Pará pro Patrick, vem ali o Kinzel, arrumando a bola, deixando pro Edren pelo lado esquerdo, o Galo vai se aproximando, a bola pro Pará, dominou, ajeitou, vai pintar o gol, olha a batida prensada, Danilinho, é tua vez, Danilinho chutou, defendeu o goleiro! Espetacular a jogada do tricolor e boa defesa do Digão. Esse goleiro é bom, hein? Tem que fazer a leitura bacana para tirar a bola desse goleiro. O Danilinho, ele bateu forte, o goleirão foi lá para defender. Quase o gol do Galo, quase o gol do Galo. Aqui a bola tá rolando, mas o tempo tá passando. Colchão Onix informando a hora certa. Na linda Teresina, 17:50 em Porto Velho, 16:50. O tempo não para, não para, não para. No meu cronômetro, jogados passados 10 minutos, faltando 35 por jogar na segunda etapa, é o Campeonato Brasileiro Série D. É a segunda fase. Alô, Baiano. Mandando um abraço aqui pro meu amigo Baiano, hein? Da Polícia Civil, do Estado do Piauí, ligado, conectado conosco. Meu amigo Júnior Baiano, a lenda viva do futebol piauiense. Um abraço, viu, Baiano? Conectado conosco, torcendo pelo tricolor. Eu confirmo, 10 minutos jogados e o placar no estádio... no Aloísio Ferreira, na capital rondoniense, Porto Velho 0, River 0. Pioneira FM, 88,7. Vamos jogar na segunda etapa, é o Campeonato Brasileiro Série D. A turma tá mandando mensagem, meu amigo Baiano, ligado com a gente. O Zap Pioneira é o 869-9439-1391. Aqui, você acompanhando o melhor do futebol. E o Galo, a batida aqui pelo lado direito, vai para fora. A arbitragem já estava parando, marcando o lance a favor da equipe do Porto Velho. A turma está mandando aqui a mensagem, né? Que está ouvindo a Pioneira, viu? Isso é bacana, a audiência muito boa. Nessa tarde de sábado, torcendo aí pelo Galo, torcedor. Nos passados 10 minutos, faltando 35 por jogar na segunda etapa, é o Campeonato Brasileiro Série D. Muito bem, é isso aí. Onde é que você está acompanhando a nossa jornada, hein? Pode mandar sua mensagem pelo Zap 86-994-39-1391. Abraçando o pessoal em São Paulo, né? Lá no... Em São Paulo, ali tem Itapevi, no estado de São Paulo, tem muito piauiense em Itapevi, acompanhando a nossa jornada. São Roque, Barueri, a minha irmã Edna está lá em Birigui, né? Um abraço, né? Os sobrinhos Daniel, a Elda, muito obrigado aí pelo carinho da sintonia. A Alessandra está em Monte Alto também, estado de São Paulo, a minha querida irmã Alessandra. Tem um pessoal em Porto Velho, hein? O Elibran, tem o Neto, né? Um abraço. Pessoal aí que torce pelo tricolor rondoniense, mas aqui a turma tá torcendo pelo Galo, hein? É o Galo que tem uma chance de bola parada. Rael, bola parada, tem o Rael. Para cobrança tem o Matheus Sergipe. Vamos ver o que é que vai sair desse lance. Bola parada, o perigo é dobrado. O Edrian sai, é o Edrian. Aí o Matheus subiu. Subiu e foi para fora do Brasil. Chute forte, feio. Não é desse jeito, meu querido amigo Rael, mas tentou, hein? Quem sabe na próxima, né, ele pode melhorar. Aqui o meu querido Baiano está mandando um abraço aqui para o Carlinhos Federal, lá em Brasília. Abraço aí ao Carlinhos Federal, recebendo um abraço aí do Baiano, de todos aqui da Rádio Pioneira. O Carlinhos Federal é, né, um cara muito bacana, espetacular, organizou por muito tempo o futebol na POSEP, o clube... É o clube da POSEP, da Polícia Civil, no Grande Socopa, ali na região, né? Muito bacana mesmo o clube da POSEP. E o Carlinhos, né? Por lá, hoje o Julimar, campeonato da Polícia Civil, com convidados, Polícia Federal, PM, pessoal do Maranhão, sempre participando dos eventos da Polícia Civil. O Carlinhos passou muito tempo lá, realizando essa competição, as competições. E o Galo vem chegando pela esquerda. Vai lá, Patrick, na linha de fundo, vai cruzar. Vem para travar, Everton. Camisa número 4 chegou para tirar, para colocar o pé na bola, para mandar para fora. Reposição de bola, reclama, hein? Está batendo cabeça o time do Porto Velho. É a chance ali, o Maurício Leal. Dessa vez foi lá, reclamou muito com seus colegas. Estão dando espaço para o Galo e o Galo está chegando. Tem que aproveitar esse momento, hein? De insegurança da equipe do Porto Velho. E o Rael se prepara para a cobrança do córner. É lá pelo lado esquerdo do campo, capricha, garoto. Se for para o gol, nós vamos juntos com essa felicidade. O Galo que busca vaga para as oitavas de final. Olha a bola jogada na área, de cabeça sobe a zaga para tirar. Voltou aqui no setor direito, bola para o Danilinho. Ele recua, deixa para o Vivico ali no círculo central. Vai colocar a bola mais atrás para o goleiro Joanderson. Com a perna direita, Joanderson vai colocar a bola no corredor esquerdo para o Edrian. Forte demais, se perde e vai para fora. Reposição de bola. Campeonato Brasileiro em destaque, hein? O Vitória abriu o marcador. Agora o Vitória tem um, Cuiabá não tem nada. Quem fez o gol foi o Fagner Leonardo, aos 25 do segundo tempo. Aí, portanto, Vitória abrindo a contagem. Mais tarde, né, tem o jogo do Vasco com o Bragantino, às 19 horas. O Criciúma com o Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Botafogo, às 8 também. A bola vai rolar, só que às 9:30 para São Paulo e Flamengo. Tricolor recebendo em seu estádio o Flamengo. Aqui a bola vai para a equipe do Porto Velho, que recebe ali o Lagoa. Faz o passe na frente para o Luan Viana. Se atrapalha, perde a bola. Na disputa de bola ali no círculo central, faz falta o Everton em cima do camisa número 11, o Felipe Pará. Falta está marcada. É falta a favor da equipe do Galo. Por enquanto, 0 a 0, hein? Vai ter substituição. Saiu 50, o Barcas entra o camisa 7. Já já a gente confere quem é o 7. E sai o 9, entra o 18. Aí, ó, mexeram aí na equipe do Porto Velho. O atacante, né? O Erivan com a 18. O Erivan entrou, portanto, com a camisa 18. Erivan vem para o jogo, saindo Luan Viana na equipe do Porto Velho. O Luan, que é o artilheiro, deixou a sua marca aqui no começo do jogo, deixou sua marca no jogo diante do River, jogando em Teresina, no estádio Albertão, e o Caio entrou, né? O Caio entrou no lugar, no lugar do Everton, do Anderson Bacas. É o Caio, sai o Bacas, entra o Anderson, o Caio, né? O Anderson Bacas, camisa. O Anderson entrou, saiu o Anderson, Zé Maria. Quem entrou foi o Caio. O Caio que entrou com a número 7 no lugar do camisa número 50. Onde você estiver, receba um abraço do timaço. Vem parar pela equipe do Galo na esquerda. Buscava o passe lá para o Rael. Chega primeiro o camisa 22, o João Carlos, para tirar do perigo. A bola viaja. Verona conosco, Rádio Verona 87,9 pelo canal do YouTube Esporte Verona. O Galo pressiona, chega. Agora não deixou a bola passar ali. O Everton tira do perigo. Bola para o Abner. O time do Porto Velho tem dificuldades. A bola tocada agora na ponta direita. Vem Rondinei. Vai cruzar. Cruzou. Bola tocada. Pra fora, pra linha de fundo, jogada rápida do Porto Velho, hein? Mudança feita, velocidade máxima pela ponta direita, ali o Erivan, camisa 18, o passe para ele, chegou batendo, caiu, a turma pediu até um lance a favor da equipe do Porto Velho, mas não foi nada. O camisa 1, goleirão, João Anderson, né, na disputa de bola com o zagueirão, acabou se machucando, mas já está voltando, certo? O certo é que o camisa 18, o Erivan, em seu primeiro lance no jogo, hein? Quase mandava a bola para a rede. É ficar atento aí com esses jogadores habilidosos, né? Entraram agora há pouco. O Abner recebeu ali pelo meio. Na disputa de bola, a trombada de dois jogadores do River. Ele mandou para frente, na ponta direita, o Rodinei fez o lançamento da direita ali, cruzou na área para a chegada do Erivan, mandou para fora, chance desperdiçada pela equipe do Porto Velho. Vamos para o giro. Colchão Onix, a tecnologia do prazer, informando a hora certa. Em Porto Velho, 16h59. Em Teresina, linda Teresina, 17h59. O tempo não para, não para. Você ligado, acompanhando o melhor do futebol, vem o Wesley Souza pro jogo, hein? O Wesley Souza entra, tá no jogo Wesley Souza, camisa de número 19. Aproveitar as oportunidades, 18 minutos jogados e o Renan Oliveira também vem pro jogo, né? O Renan vem pro jogo, já já a gente fala quem saiu. Renan Oliveira também vem para o jogo. Duas mudanças na equipe do Galo, hein? Você confere já já quem deixou o gramado para a entrada do Wesley Souza e também a entrada do Renan Oliveira, jogador experiente. Vamos fechar o giro, Zé Maria? 18 jogados, é o segundo tempo. É o jogo da volta do mata-mata, é a segunda fase do Brasileiro da Série D. E o placar pioneira está assinando a Luísio Ferreiro, a Luizão. 0 Porto Velho, 0 River. Onde você estiver, receba um abraço do timaço da pioneira. Felipe Leão, Lino Júnior, Zé Maria amanhã com as emoções de Altos e Princesa dos Solimões. Vem João Vitor pela equipe do Porto Velho aqui pela esquerda. Fez o lançamento a meia altura, vem o corte da zaga. Bola vai para fora, reposição de bola para a equipe do Porto Velho. Bola jogada aqui do lado esquerdo, vem o Porto Velho pressionando. Tenta ali pelo lado esquerdo, Abner, camisa número 21, faz o giro. Perna direita não deu, com a esquerda também não. Ele bateu mal na bola, ela foi para fora. Reposição de bola. O Danilinho saiu, hein? Saiu o Danilinho e saiu também o Patrick, né? O Danilinho saiu para a entrada do Renan. O Renan, a gente confirmando aqui, o Renan Oliveira tem a camisa número 10. Número 10, o Renan Oliveira, saiu o Patrick. E o Danilinho deixou também o gramado para a entrada do Wesley. Wesley Souza, né? O Wesley, quando entra, sempre bota fogo. Um tempero especial na partida. Boa sorte aí ao Wesley, também ao Renan Oliveira. O Wesley Souza está com a camisa 19. Fosse ligado conosco o tempo todo, o tempo inteiro. Vem o time do Porto Velho, bola lançada ali no corredor, agora na área, bola tocada ali para o Abner, chega Amaro para mandar para fora. O River não pode vacilar, hein? O time do Porto Velho é um time que não perde as oportunidades. Agora há pouco, camisa 18, o Erivan, chutou forte para fora. Só ele, né, rebateu na bola, né? Os jogadores chegaram um pouquinho atrasados, porque ele não pegou bem na bola, ela subiu. Foi um lance muito bom para a equipe rondoniense. A bola vai para fora aqui, posição para a equipe do Gazin Porto Velho pelo lado esquerdo. Rondinei para cobrança, camisa 11, autorizado de cabeça, tentava por ali, camisa 44, a bola vai para fora. Reposição de bola. Aí o Maurício Leal cabeceou, bateu no jogador do River. Mais uma vez, mais uma tentativa. Ali do camisa 11, para a bola ali o Rodney. Autorizado pelo árbitro, a bola jogada na primeira trave. Agora o árbitro está marcando. Reposição de bola, continua no ataque. Mais um corner. Mais um, terceiro na sequência. Aí entrou agora, veio o camisa 7, né? O Caio. Caio veio para a cobrança. Caio, camisa 7, entrou no lugar do Bacas. Vem Caio, camisa 7 para a cobrança. Ele olha lá para a área, faz a leitura da jogada. Agora sim, com a perna esquerda, autorizado. Jogou na segunda trave, chega lá para tirar Guilherme. A bola sobra para a equipe do Galo pelo lado esquerdo. Tentou ali o drible da vaca, deu certo. O jogador Riverino, Edrian, toca na frente. A bola tocada para o meio do campo. Wesley Souza avançou em direção à área. O drible da vaca também deu certo, funcionou. Derrubado! João Carlos chegou derrubando, mas tocou na bola, a arbitragem está marcando arremesso manual. Vamos para o giro daqui a pouquinho, chegamos na marca dos 21, já estamos em direção aos 22. É o segundo tempo, começou agitado, hein? Vale vaga para as oitavas de final. Conosco, Rádio Verona, 87,9, pelo canal do YouTube Esporte Verona. Bola jogada na área, corta a zaga, voltou para o Vivico arrumar, vem na contramão, girou, não deu certo na primeira, na segunda também não deu. Ele bateu na bola, ela foi para fora. Colchão Onix, a tecnologia do prazer, informando a hora certa. Em Porto Velho, 18 horas. Não, lá são 17:03, né? 17 aqui. Lá em Porto Velho, 17:03. E aqui, 18:03. O tempo não para, não para, não para. No meu cronômetro, jogados passados, anote aí, 22 minutos, Wesley Souza domina pela ponta direita, vai cruzar, cruzou na boca do gol, vai ser agora a batida! Pra fora, perdeu o gol o jogador Riverino, Felipe Pará, bateu mal na bola, era a chance, não pegou do jeito que ele queria, rapaz, ô artilheiro. Não pode perder um gol desse aí, seu Felipe! perdeu a chance. O Wesley Souza cruzou para trás, hein? É o Felipe. Com a perna boa dele, né? Foi à esquerda. Não pegou legal. O gramado não é bom, né, Zé Maria? O gramado ruim, colocar a culpa no gramado, soltou, né, o cadastro da chuteira. Mas o certo, seu Felipe Pará, que não pode desperdiçar um lance desse de frente pro gol. Só ele o goleiro. E vem novamente o Galo, agora vai, tricolor, é pelo lado esquerdo do campo, Edrian. Vai cruzar, atenção, bola jogada na área, por cima o goleirão. Olha, caiu, entrou na área o goleiro. Ele segurou, entrou com a bola e tudo, hein? Cadê o VAR? Não tem VAR nessa fase, né? Só na reta final, só no final, né? Não tem, seu Zé Maria. Mas o goleirão pegou a bola por cima e entrou. Ele ficou com a bola, disse que estava fora, né? Fora ali da linha, da última linha do campo. A bola já volta para a equipe do Galo, pressiona o Galo lá pelo lado esquerdo do campo, tenta arrumar um jeitinho para cruzar, vem bola lá para o Edrian, vai cruzar, a bola vai para fora ali de fundo. É só reposição de bola para a equipe do Porto Velho. Participe do Clube de Ouvintes da Pioneira. Ligue 99427-3719. Micro-ondas, né, professor? Foi no mês passado, hein? Micro-ondas, né? E o Felipe Leal, amanhã, na nossa jornada esportiva, vai trazer todos os detalhes. Ele que divulga no Esporte Pioneira todas as informações dos participantes do Clube de Ouvinte. Iago Felipe vem para o jogo, sai o Vivico, né? Saindo o Vivico, vem. Sai Vivico e vem para o jogo Iago. Iago Felipe. O Iago Felipe está com a camisa de número 16. Terceira mudança na equipe do Galo. Amanhã tem Altos, na jogada Altos. João Paulo vem para o jogo também? João Paulo, camisa 18, né? João Paulo vem para o jogo com a camisa 18. É o João Paulo. Já já eu confirmo quem saiu para a entrada do João Paulo. Bola agora pelo lado direito do campo, tentou a jogada, a representação do River com o João Paulo, ele tentou na frente, buscava o Wesley Souza, corta a zaga, voltou para o Caio pelo Porto Velho, ali pelo meio, vai colocar na frente, chega o Porto Velho, batida, defendeu o goleiro. Espetacular a chegada do zagueiro pressionando, hein, na batida ali do Erivan, novamente, o Erivan pelo meio, o Amaro ficou para trás. O Erivan errou novamente o chute e bem posicionado o goleiro Joanderson para fazer a defesa. Mais uma oportunidade desperdiçada pela equipe do Porto Velho. Na linda cidade de Porto Velho, 17 horas e 7 minutos, na linda cidade de Teresina, 18 e 7. O tempo não para, não para, não para. No meu cronômetro, jogados passados, anote aí, 25, faltando 20 para acabar o jogo pela nossa marcação. Placar Pioneira, no estádio Aloísio Ferreiro, Aloizão, confira aí, Porto Velho 0, River 0. Pioneira FM, 88,7. E vem chegando o Galo com Felipe Pará na meia direita, bateu pro gol. Defendeu o goleiro! Digão espetacular! Ele fez uma defesaça, hein? Agora foi novamente com a perna direita, hein? Bateu forte, né, o Felipe Pará, para boa defesa do goleiro. Digão se esticou todo para mandar a bola para fora. Linha de fundo, goleirão, teve que cair para mandar para fora. Agora o Felipe Pará pegou bem. Faltou só caprichar mais um pouquinho. Mas esse goleiro é bom, né, seu Zé Maria? Muito bom esse goleiro Digão. Anota o nome dele aí, seu Buin. É bola parada. É escanteio, vem o Galo, é pelo lado direito. Bola jogada na primeira trave, passa por todo mundo. Tentou na batida. Jogadores do River pediram um toque de mão ali na área. Sobra pro time do Porto Velho em velocidade. Vem aqui pelo lado esquerdo o jogador que é Rodinei. Ele vai imprimindo velocidade, cortou pra dentro. Vem o Wesley Souza na batida, na tirada, coloca a bola pro Renan. Renan recupera pela equipe do Galo no círculo central. Pro Edren, agora na ponta esquerda, vai arrumar o jeitinho para passar, vai afunilando. Olha a posição dos colegas no meio de campo. O Galo tá concentrado, tá ligado no jogo, tá conectado. Tem que fazer o gol, tá na hora, já passou da hora. Bola tocada aqui na direita, ali pro jogador que é 15, ele tentou passar. A bola vai para fora. Vou dar uma conferida aqui, quem? Os jogadores que deixaram o gramado, seu Zé Maria, na marca dos 27, né? Estamos aí na marca dos 27. O jogo é bem disputado, o jogo é bom. Dois times buscando a vitória e agora o Rodinei pegou a bola pela esquerda, foi em velocidade, uma tentativa muito boa, mas na sequência da jogada a bola sobrou para o Galo, Felipe Pará bateu forte para boa defesa do Digão. O Galo tem uma boa chance agora, hein? Mais uma de bola parada, vem para a cobrança ali o Rael, chegou o Renan Oliveira, pediu para bater o Renan. Vamos ver o que é que vai sair dessa jogada. O Vivico, o Anderson Kinzel já deixou gramado, hein? O Anderson Kinzel já saiu. O Anderson Kinzel e quem foi o outro que eu falei? O Vivico, né? Deixaram o campo de jogo. Aí o Renan, já a gente confere quem entrou, quem saiu para o Renan entrar. A batida autorizada. Renan jogou aqui da meia direita, colocou na área, corta a zaga de cabeça, voltou na ponta esquerda. Lançamento, chega de cabeça para tirar o Everton. Ela vai sobrando para a equipe do time do River. Você ligado, acompanhando melhor do futebol, acompanhando a nossa jornada esportiva, onde você estiver. Receba um abraço do timaço, é o timaço da Pioneira, vai mexer ali, o time do... Oi, o Severino? Oi, Lino. Oi, Severino, tá contigo, garoto. Seleção Brasileira de Futebol Feminino acaba de eliminar a França dos Jogos Olímpicos. Quartas de final, Brasil venceu a França por 1-0, jogo que a árbitra empurrou aí acréscimo adoidado, viu, Clínio? Foi até 18, 19 minutos de acréscimo, mas a seleção brasileira venceu com um gol da Portillo, do Corinthians, e o Brasil está na semifinal do futebol olímpico feminino. Terá pela frente a seleção da Espanha, que eliminou a Colômbia na cobrança dos tiros livres da marca do pênalti. Portanto, próximo jogo, Brasil e Espanha, e as francesas vão assistir no sofá pela TV. Meu prezado Lino Júnior, a informação é de Colchão Onix, a tecnologia do prazer, que informa também que a Bia Ferreira, no boxe feminino, ficou com o bronze, né? Ela lutou com a campeã olímpica, a Kelly Harrington, da Irlanda. No mínimo, tinha medalha de bronze. Quem vencesse ia disputar o ouro, né? E ela perdeu para a campeã olímpica, bronze o Brasil no boxe feminino. Informações dos Jogos Olímpicos para você, Lino Júnior, e para o ouvinte da Pioneira, em nome de Colchão Onix, a tecnologia do prazer. No boxe, né? Medalha, aí tá na contagem, né? Relacionado essa medalha para a contagem geral, que isso é bom. Medalha de bronze, o Buinho trazendo boas informações, e a seleção brasileira feminina se classificando aí para mais uma etapa das Olimpíadas, sequência buscando a medalha, eliminou a França. Vem aí o camisa 43, né, o Pedro Bahia. Vem aí o Pedro Bahia e deixando o campo o Abner. Pedro Bahia vem para o jogo, hein, da equipe do Porto Velho. É o Pedro Bahia, seu Zé Maria, tá com a camisa 43. Deixa o campo Abner. Vem outra aí. Ah, não, é o Everton, já estava. Tá pedindo para voltar depois de ser atendido fora do gramado. Aqui a bola tá parada, mas o tempo tá rolando. Colchão Onix, a tecnologia do prazer, informando a hora certa na linda cidade de Porto Velho, capital rondoniense. 17:13. Na linda Teresina, 18:13. O tempo não para. No meu cronômetro, jogados passados, anote aí. 31 minutos jogados, é o segundo tempo de bola rolando. Placar Pioneira, é o jogo da volta do mata-mata, é a segunda fase, é o brasileiro da Série D. No Aluizão, em Porto Velho, o Gazin, Porto Velho, a locomotiva, tá recebendo o River. E o jogo tá empatado em 0-0. Vem para Pioneira, de segunda a sexta, a partir das 18:10, você acompanha o Esporte Pioneira, todos os detalhes do seu time com Felipe Leal, nosso querido Severino Filho. Vem Caio pela equipe do Porto Velho, vai levar ele de fundo, vai cruzou na boca do gol, o goleirão foi lá, deu um tapa na bola, mandou para fora ali o João Anderson. Ficou meio indeciso, ele disse, não, para, né, para segurança, vou botar essa bola para fora. Ele mandou para fora, aí agora é tiro de canto, né, para a equipe do Porto Velho. Pelo lado esquerdo, 33 minutos, é o segundo tempo de bola rolando. Alô, alô, Beto Lima, abraço ao baiano. Carlinhos Federal está em Brasília, ligado, acompanhando a nossa jornada. Vem para a bola ali o Caio, camisa 7, colocou a bola na área de cabeça. Chega para tirar, Guilherme Paixão. Bola volta aqui do lado esquerdo para o Lagoa. Ele manda para frente com a perna direita, da esquerda para a direita. A bola vai sobrando lá para o Rodney. Ele tentou passar, perdeu a bola. Bateu na canela dele, foi para fora. É linha de fundo, é só tiro de meta para o Galo. Do jeito que está, estamos indo aí para os pênaltis, né? Mas o Galo já teve a oportunidade, o próprio Porto Velho nesse segundo tempo. O jogo está equilibrado, hein? É lá e cá. É concentração do começo ao fim. Participe do Clube de Ouvintes da Rádio Pioneira. Ligue 86994273719. Os amigos que estão ligados conosco, acompanhando a nossa jornada na capital do interior, em qualquer parte do Brasil. Um forte abraço, Carlinhos Federal lá em Brasília. Meu amigo João Rodrigues está ligado conosco, hein? Está ligado. Três andares na linda Teresina. Marcos Luiz Pereira, o coronel John Feitosa também acompanhando a nossa transmissão, torcendo aí pelo seu Galo, o seu Feitosa. todos os torcedores tricolores aguardando aí o momento, né, do Galo para fazer o gol, mandar a bola para a rede e assegurar essa classificação no estado de Rondônia, norte do Brasil. Rondônia, né, pertinho ali os estados do Amazonas, Roraima. É, Rondônia fica mais próximo do Acre, né? Faz fronteira com a Bolívia, viu? Porto Velho ali, a capital Bolívia. Tem Guajará-Mirim, Guajará-Mirim, seu Zé Maria. Guajará é na Bolívia, Guajará é Rondônia, né? A divisa no Rio. Parecido aqui com a cidade de Teresina, com o Taimon City, né? Timó. Vem bola pela direita com Wesley Souza, o River pela ponta, bola jogada na área, vem de cabeça para tirar ali o João Vitor. Bola sobra na canhota, o Edrian dominou, ajeitou, tocou bola mais atrás pro Gael, vai cruzar, não deu, pro Felipe na entrada da área, pro Gael, dominou, ajeitou, fintou pro Felipe, vai bater, colocou na frente a batida, defendeu, largou, chutou, volta o goleiro a defender, na volta, bate forte. Ali o camisa 8, Matheus, e ela vai para fora, linha de fundo. Uma sequência de jogadas, né, da equipe do Galo dentro da área. Era a chance de matar o jogo, mandar a bola para a rede, mandar a bola para a malha, para respirar. Que situação. É o jogo que está pegando fogo na cidade de Porto Velho. Cidade de Porto Velho, a gente percebe o gramado queimado, né? Faltando uma chuvinha, né? Jogar uma água aí para melhorar, para a gente ver. O gramado no campo de futebol tem que ser verde, né, seu Zé? É verde, aí está queimado, hein? Tem que melhorar aí a situação do estádio Aloísio Ferreira. Não esperar chegar a chuva, não. Gasta um pouquinho a água aí, né? Do estádio aí, na caixa d'água, para molhar aí o gramado, para ficar bonitinho. E amanhã, quem quer ver você bonitinho, bacaninha no estádio Lindolfo Monteiro, é o torcedor do Jacaré, né? O Jacaré quer ver você, torcedor. A partir das 16h, para você acompanhar, ver de perto o seu representante, torcedores na capital, no interior, principalmente da cidade da Manga, torcer aí pelo Jacaré, que vai enfrentar o Princesa dos Solimões. Vem o time do River, aqui pela esquerda, bola tocada ali pelo meio, buscava o jogador que era Matheus, a bola já volta para a equipe do Porto Velho, na ponta direita, o lançamento foi para o Rodney, tentou arrumar um jeitinho para escapulir da marcação, tenta passar, vai levar ele de fundo, vai na cobertura ali o Amaro, manda para fora, reposição de bola para a equipe do Porto Velho. Vamos para o giro do futebol, colchão Onix, a tecnologia do prazer, informando a hora certa. Em Porto Velho, 18 horas, não, lá são 17 e 18. Aqui na linda Teresina, 18 e 18. O tempo não para, não para, não para. No meu cronômetro, jogados passados, anote aí. 37 minutos jogados. É o segundo tempo de bola rolando no estádio Aloísio Ferreira, o Aloizão, na cidade de Porto Velho. Jogo da volta do mata-mata, segunda fase. Vem o River com Wesley Souza na ponta direita, no corredor direito. Ele faz a finta, recua, entrega a bola para o Renan na quina da área pela direita. Tocou, bola tocada, vai pintar o gol, deixou passar, passa e perde o gol. Para mais um gol, né? Desperdiçado, não pode. Aí vem a zaga para conter o avanço, no perigo, Pará havia chegando ali perto do goleiro Digão, zagueirão chegou rasgando, tirando, volta a bola no meio do campo, recupera ali o jogador que é Guilherme, deixa a bola aqui para o jogador que é Pará, Pará não, esse agora que está com a camisa 9, o Wesley, vai levar ele de fundo para o João Paulo, cruzou, na boca do gol, chega para mandar João Vitor para fora. Zagueirão, né, o lateral esquerdo da equipe do Porto Velho, mandou para fora na chegada do João Paulo pela direita, ela vai para fora, que posição de bola. Essa é a pioneira, hein? Abraçando aqui meu amigo Joel Silva, com a dona Ana Maria, né, acompanhando a nossa jornada, dona Maria, da produção, né, setor de produção aqui, da produção da Rádio Pioneira, o meu amigo Joel Silva, homem que apresenta Jornal da Pioneira com a Lídia Brito, de segunda a sexta, das 6h10 até as 9h, com a participação do repórter Felipe Leal, repórter genial, com todas as informações do mundo da bola. Amanhã tem um sertão por dentro e por fora, 19 horas, logo após a nossa jornada. Altos e Princesa dos Solimões e a Tarde Esportiva. Na Pioneira depois, você vai comemorar com lindas canções, né? Ah, o meu amigo Paulinho Daniel disse que fez uma seleção bacana. E o Galo vem chegando. Bola aqui pelo lado direito, bola jogada na área. Cabeçada! Defende o goleiro! Espetacular! Quase ela ia pra rede. Voltou pelo lado esquerdo, a bola jogada novamente. É o Galo pressionando. Vem o corte da zaga. Tira do perigo o zagueirão. O Galo teve mais uma. Mais uma chance aos 39 minutos. 39 minutos, quase ela ia pra rede, pra malha. A festa tem que ser aí em Porto Velho, hein? Aí o jogador do Porto Velho caiu. Depois da jogadaça aqui pela direita, na cabeçada, a bola vai para fora, reposição de bola para a equipe do River. River continua no ataque, mas o árbitro parou a jogada para fazer o atendimento, o departamento médico, né? Atender o jogador do Porto Velho. Você ligado, acompanhando o melhor do futebol. Um abraço aos colegas da Verona, retransmitindo o nosso sinal nessa tarde esportiva do Campeonato Brasileiro aqui pela Pioneira. Verona 87, Rádio Verona 87,9 e também pelo canal do YouTube Esporte Verona. Meu amigo Júnior Baiano, né, está conosco aqui acompanhando a jornada. Vamos para o giro enquanto está sendo atendido o jogador da equipe do Porto Velho. Vamos girar. Estamos em Porto Velho às 17h21. 17h21, na linda cidade de Rondônia, capital rondoniense. Na linda Teresina, 18h21. O tempo não para. No meu cronômetro, jogados passados 40, faltam 5, hein? 40 minutos jogados. 40, alô Carlinhos Federal, tô ouvindo, tô conferindo aqui a sua mensagem, hein? Obrigado, hein, meu amigo Carlinhos Federal. Lá em Brasília, ligadão conosco, torcendo pelo Galo. Ele que jogou no Tiradentes, né, no Piauizão Vibrante, não é isso, seu Carlinhos? Forte abraço, meu amigo Carlinhos Federal, professor Carlinhos, também da Polícia Civil, está lá em Brasília, ligadão, acompanhando pelas ondas do rádio, da internet, a nossa transmissão. Fechando o giro agora, 41, e o placar do jogo da volta está assim, Porto Velho 0, River 0. Entra o Vaqueiro, hein? Vaqueiro tá em campo na equipe do River. Vaqueiro, vem pro jogo. O Vaqueiro tem a camisa número 14. Aí o Vaqueiro tá no jogo. Vaqueiro vem pro jogo. Ainda a bola parada aqui no estádio Aloísio Ferreira. Tem mais jogador entrando no gramado. Só que é o jogador que tá voltando, né? Depois da contusão é o Caio. Camisa número 7. O Vaqueiro vem pro jogo. Substituições que estão sendo processadas. Já nessa reta final do jogo, relógio marca 42 minutos jogados. Você ligado acompanhando o melhor do futebol pela Pioneira de Teresina. Forte abraço, hein, ao amigo na capital, Zap Pioneira. Anote aí, é o 869-9439-1391. E o River já vem para o ataque novamente lá pelo lado esquerdo do campo. Trabalha a bola ali, o Edrian vira na direita, a bola tocada aqui para o João Paulo, vai para fora. Reposição de bola para a equipe do River. O zagueirão João Vitor chegou tirando do perigo, mandou a bola para a linha lateral. Onde você estiver, receba um abraço. Aí quem cabeceou aquele lance lá foi o Renan Oliveira, né? Disparou lá, mandou para o gol, o goleirão fez uma boa defesa. O goleirão está ligado, conectado no jogo, mas já ela passa, hein? Já passa, vem o River pela direita, tentou colocar a bola na área, não deu certo por ali, o Renan perdeu a bola, já recupera a equipe do Galo, o Arthur marca a falta e vai pintar cartão amarelo, o jogador João Paulo, cartão amarelo para João Paulo. Saiu foi o Matheus Sergipe saiu para a entrada do Vaqueiro, né? O Vaqueiro entrou com a camisa de número 14. Amanhã tem Altos, hein? Altos e Princesa dos Solimões, abraço para você que tá ligado, hein? Prepare-se. Bote aí o seu GPS em direção ao estádio Lindolfo Monteiro, 16h contra o time amazonense. Tem muita gente do Amazonas por aqui também, hein? Meu amigo Everardo Torres conheceu o Amazonas, se apaixonou, hein? Conheceu lá o Teatro Amazonas, deu uma voltinha lá na floresta, tomou um refrigerante lá, o Guaraná Baré, gostou muito, hein? Aí quando chegou em Teresina, viu em um supermercado Mili Gold. Lino Júnior, rapaz, tem um Guaraná lá da tua região. Passe lá que tá na promoção. Um abraço aí, meu amigo Everardo. Gente boa, rapaz. Gente da melhor qualidade. Meu vizinho, né? Eu moro ali no Giovanni Prado e ele lá no Taquari. Gente da melhor qualidade, meu amigo Everardo Torres. Grande desportista, grande cronista, ligado também conosco. Alô, Jota Araújo, garotão do aeroporto, Gilmar Silva, turma que sempre acompanha a nossa jornada. O pessoal aqui, né, da linha da Teresina, meu amigo Gilmar Silva, no Renascença, ligado com a gente. Chico Costa, o narrador que a galera gosta, da co-irmã Assembleia, Rádio Assembleia. Sidney Santos, a turma que está aí, ó, está na folga, mas está acompanhando a nossa jornada. É a pioneira transmitindo as emoções de Porto Velho e River. 0-0, vale vaga para as oitavas de final. 44 minutos, 44, reta final do jogo. Vem o River para o campo de jogo. A Rádio Verona retransmitindo o sinalzão da pioneira. Vem João Paulo, cruzou na direita, colocou a bola na esquerda. Vem para o Éder, amaciou, voltou com a bola, tenta arrumar um jeitinho agora de frente para o gol. Vai tentar arrumar um jeitinho para passar, tocou na linha de fundo, vai cruzar, lançamento, vai pintar o gol, chega João Vitor para mandar para fora. Para tirar, para mandar para fora, porque o Renan Oliveira já vinha chegando, hein? Bola vai para fora, reposição de bola. As mudanças na equipe do Galo. Entraram aí o João Paulo, já em campo, o Vaqueiro, Wesley Souza, o Renan Oliveira, né? Para ver se muda a situação. O tempo está passando, tem o Iago Felipe também. Tá com a camisa número 16, está no campo de jogo. Vem para a bola ali o jogador que é Rael. Camisa número 6, vem para a cobrança do córner. É pelo lado direito, ele faz a leitura do lance, mapeando ali o espaço na grande área, observando quem está melhor posicionado. Vai lá o assistente, o Gutierrez Rodrigues, mandou autorizar, agora o árbitro autorizou, jogou na primeira trave ali, o Rael de cabeça, zaga, manda para fora, reposição de bola na marca dos 45, tempo regulamentar esgotado pelo nosso cronômetro, tempo não para, olha o River chegando, bola jogada na área de cabeça, corta ali o Everton, chega tirando do perigo, sobrou ali pelo meio, Fagner tocou para a batida, passou na boca do gol. Passou na boca do gol e não entrou. O River tinha tudo para marcar. Chute forte lá da esquerda. Ela foi para fora, linha de fundo. Era a chance do gol. Passou tirando tinta do poste esquerdo do goleirão. Foi para o lado direito. Fechou lá o cantinho. Mas a bola foi para fora. Danada da bola não quer entrar na marca dos 46 agora. 46 não. Vamos ver aqui. É 46. São 46 minutos. Quatro deu mais quatro, hein? Quatro de acréscimos no primeiro tempo. Primeiro tempo ele deu quatro, né? Exemplo do primeiro tempo. Foram quatro agora. Vamos até os 49. 47, chegando agora na marca dos 47. Passa rápido o tempo, hein? E vem bola para a equipe do time do Porto Velho com o Pedro Bahia aqui pelo lado esquerdo. Chega rasgando, tirando a zaga tricolor. A zaga do Galo tira, manda para fora ali com Guilherme Paixão. Ela vai para fora, vem João Vitor para cobrança do arremesso manual. Finalzinho de jogo, o tempo não para. 47, vai para bola ali o camisa de número 16. João Vitor arremessou na área de cabeça, corta a zaga, sobrou pro Caio, a batida prensado ali, chega Rael para ajudar o time, foi o João Paulo, colocou a bola na frente, ganhou Wesley Souza, ganhou em velocidade, vai imprimir velocidade, tentou o drible da vaca, vai fechar, não conseguiu, adiantou, perdeu a bola, agora vem o Porto Velho, pega fogo, finalzinho do jogo, Wesley Souza veio para recuperar a bola, bateu em cima do João Vitor, a bola vai para fora, e o Galo tá dentro, tá na briga, tá lutando, Galo diferente do jogo aqui em Teresina, hein? Se tivesse jogado dessa forma contra a equipe do Porto Velho aqui, ó, teria vencido em empate, né? Mas tá em campo ainda, tá em jogo, tá valendo. 48, vamos para o último giro do ponteiro. O árbitro deu um acréscimo de 4 minutos. Já estamos na última volta do ponteiro. O Galo vem chegando. João Paulo cruzou, bateu no adversário, sobrou. Bola no meio do campo, vem pro time, vem pra bola, vem pro Vaqueiro. Dominou, ajeitou pela minha direita, encarou a marcação. Passou por um, por dois, chegou na quina da área, tocou pro Felipe, arrumou. Ajeitou, não deu pra batida, virou na ponta ponta direita pro João Paulo, vai cruzar, levou ali de fundo, cruzou, bola por baixo, corta a zaga, sobra pro Iverton, tirou do perigo o zagueirão, ela volta pro Galo, Rael, e pro André, o Adrian, na ponta esquerda pro Rael, linha de fundo, vai cruzar, tocou pra trás, bateu errado na bola, vem a zaga pra conter o avanço, é lá pelo lado direito, o João Carlos tenta arrumar um jeitinho pra sair do campo de defesa, pro Rodinei, bola forte, ele evita a saída pela linha lateral, faz o corte pra dentro, vem pro meio do campo, ele tenta passar, pede bola ali, o Erivan no comando de ataque, corta a zaga do River, já volta pro contra-ataque no círculo central, o Iago Felipe tentou levar, mas o árbitro não deixou seguir o lance, porque acabou o jogo, na marca dos 49, ufa, pênaltis, vamos para os pênaltis, vai ser decidida a partida. Nas cobranças dos pênaltis ali da marca, né, do tiro livre ali, da marca do pênalti, para conhecermos quem vai para final. Para final, é uma final, né? Mas quem vai seguir na competição, porque o jogo é decisivo. O Galo conseguiu um heróico empate também, jogando com a forte equipe do Porto Velho. Muita gente achava lá em Rondônia que ia ser fácil o jogo, né, devido o River, né, ter empatado o jogo em casa, mas a situação foi diferente, né? O jogo foi bem disputado, o Galo teve chance de matar o jogo na bola rolando no tempo normal, mas o time do Porto Velho, né, sofreu muito, teve suas oportunidades, mas o Galo teve, eu acredito que o Galo teve mais chance, né, de fazer o gol, esteve mais perto de mandar a bola para a rede, para a malha, com as boas intervenções do goleiro Digão, que é um gigante, foi o maior responsável para o time terminar com esse empate, o time do Porto Velho, foi o goleiro responsável, que é grande, hein? Agora o Galo vai ter que ter tranquilidade, né? Esperamos aí o Severino Filho para trazer a sua opinião, ele que tem a opinião quando uma partida é decidida nos pênaltis, né? O meu amigo Severino, que já trouxe boas informações, inclusive da seleção brasileira, que eliminou a França, né? Das Olimpíadas. Então, no futebol feminino, Brasil venceu por 1-0 e a medalha de bronze. Agora, o Severino tem a manha, né? Ele sabe como fazer aí para conseguir uma vaga através das cobranças de pênaltis. Agora, aquela reunião dos jogadores do Porto Velho com os jogadores do River, né? O técnico Zé Augusto reunindo os jogadores do Porto Velho, né? Nessa paradinha aí agora, minutos aí que antecedem as cobranças das penalidades. O jogo foi bem disputado, hein? O jogo foi muito bom, muito bom. O time do Porto Velho, depois da entrada ali do Caio, camisa 7, e o Erivan teve chance de fazer o gol logo quando entrou, primeira chance dele, a bola pelo direito, o Rodinei cruzou, segundo tempo aí o Porto Velho veio com tudo, Rodinei cruzou e o Erivan chegou batendo, mandou para fora. Depois foi o Caio, o Erivan teve outra chance pelo meio. O jogo foi bem disputado. A gente vai conferir as cobranças, né? E vamos ao intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com as penalidades para conhecermos o classificado dessa partida que acontece no estádio Aloísio Ferreira, em Porto Velho, entre Gazinho Porto Velho Esporte Clube e River Atlético Clube. A gente volta já. Pioneira, com você no melhor do futebol. Esporte Pioneira. Comente, denuncie, apresente solução. Fale. Rádio Pioneira de Teresina, uma emissora da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, Arquidiocese de Teresina. Você sabia que passa um terço da sua vida dormindo e que um colchão inadequado acarreta danos à sua saúde? Por isso, escolha colchões Onix, modelos de mola ou espuma, fabricados com a mais alta tecnologia. Tudo sob medida para proporcionar mais qualidade de vida. Escolha um colchão Onix, a tecnologia do prazer. À venda nas melhores lojas. Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Uma emissora da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, Arquidiocese de Teresina. Esporte Pioneira. Alô, alô! Alô, alô, Teresina! Alô, Porto Velho! Alô, Piauí! Alô, Rondônia! Alô, Brasil! Você que se liga! Na Rádio Pioneira de Teresina, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia, abraçando aí essa turma bacana aí, acompanhando a nossa transmissão nessa tarde e noite, hein? Esportiva. É de dia lá na cidade de Porto Velho, já chegando à noite, na linda Teresina, né? Já escurecendo. Lá em Porto Velho, uma hora menos. E é você ligado aqui na Pioneira, tradição do futebol desde 1962. Zé Maria vai dar uma chacoalhada aí. É, trazer até o... Daqui a pouquinho, vamos ver se a gente coloca o hino do Galo. Abraçando aí o Cacá, né? Tá curtindo a nossa jornada esportiva. Alô, Cacá, um forte abraço. Tem aqui uma mensagem aqui no Zap Pioneiro. Pode deixar rapidinho no Zap aí, professor? Dá pra colocar no Zap aqui rapidinho antes de... É o Buinho, tá com a gente? Então vamos ao Buinho. Tinha mais informação aqui no Zap Pioneiro 86994391391. Meu amigo Severino Filho Buinho, o time do Porto Velho tá reunido, do time do River também. Decisão nos pênaltis, e aí qual a sua observação, a sua opinião, Buinho? É loteria? Diga aí, Buinho, olha, coração na ponta da chuteira. A verdade, Lino, é que o treinamento tem que haver, né? Porque você não pode ir para uma decisão dessa sem saber nem como é que vai cobrar o pênalti. Então você tem que treinar. Agora, para mim, 70%, 80% é o estado psicológico no momento. E esse estado psicológico, ele influi ali no momento da cobrança. Se você é o primeiro, se você é o segundo, seu time perdeu o primeiro, a sua responsabilidade já aumenta. Se você é o penúltimo e já vai decidir, ou então a decisão pode ficar para o último. É, quer dizer, a cada momento da cobrança, a situação psicológica, ela muda. E muda para os dois jogadores, das duas equipes. Por isso eu acho que o treino tem que haver. Mas o que determina é o psicológico. Então, vamos esperar que o River tenha essa tranquilidade psicológica para conseguir, durante a cobrança, repetir provavelmente o êxito dos treinamentos e traga essa classificação. Né? Opinião aí do Severino Filho. Tranquilidade, né? Loteria. O River sabia que poderia acontecer, né? O empate. Aí o Buinho falou, tem que treinar, Porto Velho também. O Porto Velho fechou agora a reunião, depois de um bom tempo, depois que terminou o jogo. O técnico Thiago Batizou estava lá conversando com os jogadores naquela corrente. E o River também. Então, o Digão vai para o gol, hein? O Digão está pedindo aí, o goleiro do Porto Velho, o apoio do torcedor no estádio Aloísio Ferreira. Porto Velho, time novo, mas que já está com uma torcida muito boa, né? Crescendo, fazendo um trabalho de marketing espetacular. Inclusive, o material esportivo, Zé Maria, Buinha, amigos ligados na Pioneira, é do presidente, né? Jetson Lobo, J. Lobo, no material esportivo, é do homem lá. Fazendo um trabalho, fechou a parceria aí com a Gazin. Vamos ver quem é que vai bater primeiro, né? O camisa 14, camisa 14 e o Amaro, né? O camisa 14 do time... Do Porto Velho, foi lá para conversar ali com o árbitro, né? E para ver quem é que vai bater primeiro. Vamos ver quem é que vai, né? O Amaro, o capitão do time. Vamos conferir direitinho aqui, Zé Maria, porque loteria esportiva, hein? Aqui no estádio Aloísio Ferreira, o Aluizão, na linda cidade de Porto Velho. Vamos ver quem é que vai para a cobrança. Primeiro a bater vai ser o jogador do River. Vamos conferir quem é que vai bater. Torcedor na expectativa. Agora é tudo ou nada. Nesse instante, o estádio Aloísio Ferreira, torcedor começa a vaiar o jogador do River. Vamos ver quem é. O Renan, hein? Renan Oliveira, se prepara para a cobrança. Vamos lá, Renan. Capricha, garoto. Concentrado, Renan. Renan Oliveira, concentrado. Autorizado, Renan chegou na bola, bateu na rede. Na malha. É do River. Renan, canto esquerdo, goleiro Digão ainda tocou nela, hein? O goleiro Digão tocou nela. Mas a bola foi para a rede. Chegou a tocar na bola, hein? Goleirão. Mas o Renan bateu no canto. O goleiro acertou o canto, mas não evitou que a bola entrasse. Vamos ver quem é que vai para a cobrança agora. Vamos conferir. Decisão dos pênaltis para vaga nas oitavas de final. Se ligado acompanhando a nossa transmissão. Vem aí o jaqueta número 5. Sorbara. Sorbara, que é ídolo da torcida. Sorbara, ídolo. Sorbara vai para a bola. Sorbara bateu para o gol. Rede. Sorbara vai para a rede. Vai para a malha ali o Sorbara. Camisa número 5. Empata o jogo, hein? Primeira batida do time do Porto Velho. E o Sorbara, camisa 5, que é ídolo, né? Da equipe do Porto Velho. Bateu forte no canto direito. Não deu para o Joanderson. Joanderson pulou para o canto esquerdo, a bola foi para o lado direito. Vamos ver quem é que vai bater pelo time do River. Mais uma batida. Vamos ver. Vamos ver quem é que vai cobrar pela equipe do Galo. Na expectativa. A segunda batida da equipe do River. A batida para o gol na rede. Tá na malha. O River acertou aí. Para conferir ali quem bateu. A cobrança espetacular. Bateu bem, hein? Agora vem o Erivan. Erivan vem para o lance. Erivan, camisa de número 18. Vem para a cobrança ali o Erivan, da equipe do Porto Velho. Erivan que teve chance no jogo, no segundo tempo, entrou no segundo tempo, teve uma oportunidade realmente muito boa para marcar o seu gol. No primeiro lance que teve na partida foi para mandar a bola por cima do goleiro Joanderson ali da trave. Agora vamos lá, Erivan, o goleiro Joanderson está na meta, Erivan bateu na trave, desperdiçou o gol. 2 a 1, River vence nesse momento nas cobranças das penalidades. Batida forte aí do Erivan, perdeu o gol com bola rolando e agora com bola parada. Bateu forte, agradece aí, vibra a torcida tricolor, torcedor na expectativa. Acho que é o Rael, hein? Rael, vamos ver se é ele. Rael, camisa número 6. Vem o Rael se preparando, está concentrado, o árbitro do Espírito Santo, Marcos Felipe Martins Machado. Entrega a bola para o Rael. Rael jogou bem, boa partida ali pelo lado esquerdo, na ala esquerda, atuando muito bem, ele é canhoto. O goleiro Digão, grandalhão, está na meta. Aí o Rael não toma muita distância, fica ali dentro da grande área. Está autorizado, chegou na bola, perna esquerda! Tá na rede! Tá na malha! Bola para a rede, bola para a malha! Aí o time do Galo, vencendo por 3 a 1. Terceiro gol do Galo. Terceira tentativa, é a terceira bola que vai para a rede, para a malha. É, rapaz, está dando tudo certo. Vem aí o João Carlos. João Carlos vem para a batida. Camisa número 22, torcedor do River. Fazendo figuinha, João Anderson, ligado, conectado. Torce aí pro João Anderson defender essa, hein? Vem João Carlos para a cobrança, 3 a 1 é o placar. Atenção, João Carlos, toma distância, autorizado, chegou, bateu na rede. Na malha, bateu forte, hein? 3-2 para a equipe do River. Vamos ver quem é que vai para a cobrança. O Galo vence por 3-2. João Carlos bateu muito bem, bateu forte. Canto alto, direito do goleiro. Bateu na gaveta, sem chances para o João Anderson. Quem vem para o jogo, quem vem para a batida. Vamos ver. Quem é que vai para a cobrança? Vamos conferir. Vamos ver quem é que vem para a cobrança, hein? Vem mais um jogador do Galo. A bola tocada para o gol, defendeu o goleiro. Adrian, perdeu o gol. Foi o Adrian, camisa 17. Perdeu o pênalti, o goleirão acertou o canto, o Adrian. Bateu forte no canto direito, o goleiro bateu nela. Parece que ela bateu na trave também. O goleiro acaba acertando o canto. E defende o Digão, hein? 3-2. 3-2 é o placar, vem o Galo. Vem o time do Porto Velho, digo. Para mais uma batida. O River ainda vence no placar nas cobranças das penalidades. Agora é o Porto Velho. Vamos ver quem é que vem para a cobrança. É o Caio. Caio, camisa número 7. Ele saiu, se machucou, vem com uma touca de natação. Vamos torcer aí agora para o João Anderson defender essa, hein, João Anderson? Tá contigo, João Anderson. Caio, camisa 7. Tá parado, concentrado, correu, bateu. Na rede, na malha, empata o jogo, hein? 3-3 o placar. Tudo igual. O River começou batendo, né? O Renan Oliveira mandou para a rede. A primeira batida foi da equipe do River. Primeira cobrança convertida pelo Renan. E agora 3-3. O goleiro Digão defendeu. O goleiro do River ainda não. O Digão já defendeu. Vamos torcer, hein? Que dê certo. Quem vem para a batida? Vamos conferir. Vamos ver quem é que vem para a cobrança. Felipe Pará, tá autorizado. Chegou o Felipe, correu, bateu na rede. Na malha, Felipe Pará manda pra rede, pra malha. Faz o quarto gol, hein? Faz o quarto gol, 4-3. 4-3. É torcer aí para o jogador que vem agora da equipe do Porto Velho perder. Vem João Vitor, se perder, o River se classifica. É a quinta batida do time de Porto Velho. Aí o João Vitor, camisa 16. É a tua vez, João Anderson. João Vitor, tá lá, esperando a autorização do árbitro. Chegou, bateu pro gol, na rede. Tá na malha, empatando o jogo. 4-4 é o placar. 4-4 é o placar. Agora, se o River fizer, acaba, né? Vamos torcer para o time do Galo conseguir fazer isso aí, hein? Vamos torcer aqui para... Vamos ver. É o 18, é João Paulo. João Paulo para a cobrança. Atenção, João Paulo para a cobrança. Vai autorizar o árbitro, João Paulo. Vai, João Paulo. Acerta aí, João Paulo. Autorizou o árbitro. João Paulo correu, bateu. Digão defende. Lino? Oi, Buinha. Estamos agora nas alternadas, né? O River bateu a primeira, perdeu aí o João Paulo. Agora vamos à primeira do Porto Velho nas alternadas. Vamos torcer para que perda também. Se o Porto Velho fizer, aí elimina o River. Muito bem. Agora essa foi a primeira, né? Do João Paulo. Primeira alternada. Né? O João Paulo perdeu. Agora vamos aguardar. Vamos torcer, né? Pro Porto Velho perder também, né? É o 43, é o Pedro. Pedro Bahia, vai para a cobrança. Pedro Bahia para a cobrança. O River teve a chance, né, de mandar para a rede, para a malha, de fechar aí, portanto, essa série depois que o time do Porto Velho desperdiçou no começo das cobranças. Vem ali o Pedro Bahia, o torcedor na expectativa, o torcedor da equipe do Porto Velho. Se fizer, acaba. Se fizer, acaba. Atenção, vem para a bola Pedro Bahia. Aí o River contando aí com a força do João Anderson. Pedro chegou na bola, bateu, defendeu e entrou. Na rede da malha, João Anderson ainda defendeu. River está eliminado, está fora da competição. O João Anderson parecia ali no lance que não estava muito seguro na hora de defender, na hora de pular na bola. Ele pegou, tocou nela, mas o Digão fez a diferença, o goleiro da equipe do Porto Velho, mudando toda a história, e o Porto Velho segue na competição, Bui. É isso, Lino. Os dois jogos empatados foram reflexo de que as duas equipes tinham condições de passar para a primeira fase. Para a terceira fase, perdão. A decisão ficou para os tiros livres da marca do pênalti, aí você já sabe, é 20% de treino, 80% de sorte. Levou a melhor o Porto Velho, o River volta para casa com a Cássia Heller. Muito bem, então vamos fechando os nossos trabalhos, lamentamos aí a desclassificação. Você amanhã pelo Altos, né, Lino? É, amanhã tem Altos, amanhã o Altos... Amanhã tem o Altos. Lino, boa noite para você, parabéns pelo trabalho, e o torcedor do River é assim mesmo, né? A gente não ganha tudo. O River agora vai, se despede da temporada, né, Lino? Último jogo... E agora é esperar que 2025 seja melhor. Ok, grande Buin. Abraço. Abraço, Zé Maria. Um abraço para você, Severino Filho, Buin, trazendo aí informações no finalzinho, também colaborando aqui com o nosso trabalho. São 18 horas e mais 52 minutos. O Galo perde nos pênaltis depois do empate sem gols. 0-0 no tempo normal. O Galo que teve chance, né, de mandar a bola para a rede no tempo normal. Pois é, amanhã tem Altos e Princesa dos Solimões, com transmissão do timaço da Pioneira de Teresina, a partir das 16h. Abraçando aí o Cacá, né? Toda a turma acompanhando a nossa jornada. Quem mais está mandando abraço aqui? Tem o nome do homem aqui, professor? Clique aqui nesse que está dizendo. Lino Júnior, estou ligado aqui na Pioneira. Tem o Leonardo, quem mais? Leonardo, tem o Leandro. Leandro está ouvindo a gente, o Cacá. Pessoal aqui no Zap Pioneira, 869-9439-1391. Tem o Carioca também ligado conosco. É isso aí, minha gente. Tem muita gente boa. Amanhã o Felipe Leal vai mandar um abraço aí para essa turma que está sempre acompanhando a nossa transmissão. Continue enviando sua mensagem. Amanhã, a partir das 16h, Altos e Princesa. Amanhã a chance do Altos passar para as oitavas de final. Para o Galo, acabou. 18h53, fiquei aqui com o Zé Maria. Amanhã o Zé Maria vai estar conosco novamente, com Felipe Leal, Severino Filho, eu sou Lino Júnior, desejando a você uma noite maravilhosa de sábado, um sabadão bacana, hein? Um jogo bom, né? Muito bom, não foi, seu Zé? Uma partida muito boa entre Porto Velho e River. O River poderia ter decidido no tempo, né? Normal, bola rolando, mas futebol é assim mesmo. Destaque mais uma vez para esse Digão, goleirão da equipe do Porto Velho. Abraço aí aos colegas da Rádio Verona 87,9 FM, pelo canal no YouTube. Esporte Verona também é transmitindo o nosso sinal. A Rádio Pioneira de Teresina, 88,7 FM, emissora da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, Arquidiocese de Teresina. Coordenador de esportes, nosso querido Severino Filho Buin. Diretor de rádio difusão, Dilson Tavares. Presidente Padre Tony Batista. Na técnica, contamos com a eficiência do nosso querido Zé Maria Mendes. Um abraço ao nosso querido Miguel Borges, supervisão técnica. E a você, se Deus quiser, amanhã estaremos juntos na grande jornada esportiva para Altos e Princesa dos Solimões. Forte abraço. Tchau, tchau, Brasil. Esporte Pioneira. Viva o Centro. Teresina, 172 anos. Entrevistas, matérias e reportagens especiais sobre a história, cultura e a economia do nosso centro. Música. Acompanhe na programação da Rádio Pioneira FM 88.7 e no site radiopioneirathe.com, em homenagem ao aniversário da nossa capital. Viva o Centro! Teresina, 172 anos. Rádio Pioneira de Teresina. Nossa história é você. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Estação Dom Avelar Brandão Vilela. Rádio Pioneira. ZYL 227, canal 204. Frequência modulada 88.7. Transmitindo da rua 24 de janeiro, 150, Centro-Sul. Teresina, Piauí. Viva o Centro! Teresina, 172 anos. Entrevistas, matérias e reportagens especiais sobre a história, cultura e a economia do nosso centro. Acompanhe na programação da Rádio Pioneira FM 88.7 e no site radiopioneirathe.com, em homenagem ao aniversário da nossa capital. Viva o Centro! Teresina, 172 anos. Rádio Pioneira de Teresina. Nossa história é você. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Dezenove horas e um minuto. Alguém que vi de passagem, numa cidade estrangeira, lembrou os sonhos que eu tinha, e esqueci. Alguém sorriu de passagem numa cidade estrangeira. Lembrou o riso que eu tinha e esqueci entre os dentes como uma esquece, sonhando numa fruteira. Faz pouco tempo passei por Correntina. Mesmo no frio, Correntina tem calor. Dá tanto gosto ver a pele das meninas. Bem se vê que esse corrente trata a gente com amor. Rio das Éguas vai passando em Correntina. Traz novidade lá das bandas de Goiás. Jamais se cansa de molhar por onde passa. Traz o peixe, traz a caça, traz fartura até demais. Corrente velho d'água boa e limpa, fazendo o que era seco verdejar. A gente esquece que ainda tem caminho à frente. Na corrente do corrente, na sombra do Jatobá. Iaio, da tarde bate um vento de mansinho. Depois da janta um passeio pra animar. Som de viola vindo da beira do rio faz o coração macio, tira o mal do sofredor. Dá tanto gosto ver a pele das meninas. Bem se vê que esse corrente trata a gente com amor. Rio das Éguas vai passando em Correntina. Traz novidade lá das bandas de Goiás. Jamais se cansa de molhar por onde passa. Traz o peixe, traz a caça, traz fartura até demais. Corrente velha, água boa e limpa, água boa e limpa, fazendo que era seco verdejar, seco verdejar. A gente esquece que ainda tem caminho à frente. Na corrente do corrente, na sombra do Jatobá. Corrente velha, d'água boa e limpa, fazendo que era seco verdejar. A gente esquece que ainda tem caminho à frente. Na corrente do corrente, foi na sombra, foi na sombra, foi na sombra do Jatobá. Iaio, xaraxua, iaio, xaraxua, iaio, iaio, iaio, iaio, xaraxua, iaio. Pensa que eu não sou de ir. Se engana quem pensa que eu não chego lá. Se engana, porque é a cigana que vai me levar. Se engana, porque é a cigana que vai me levar. Se engana quem pensa que eu não sou de ir. Se engana quem pensa que eu não chego lá. Se engana, porque é a cigana que vai me levar. Se engana, porque é a cigana que vai me levar. Ó. Já perguntei pro seu Zé. Salve, Zé. E me ensinou a rezar. Salve, Jorge, guerreiro de Jorge. Seu fogo de palha não vai me queimar. Tem uma barraca pra me abrigar, que a cigana me deu. Hoje eu agradeço, até posso afirmar, o que é dela é meu. É meu. Tem uma barraca pra me abrigar, que a cigana me deu. Hoje eu agradeço, até posso afirmar, o que é dela é meu. Se engana quem pensa que eu não sou de ir. Se engana quem pensa que eu não chego lá. Se engana, porque é a cigana que vai me levar. Se engana, porque é a cigana que vai me levar. Se engana quem pensa que eu não sou de ir. Se engana quem pensa que eu não chego lá. Se engana, porque é a cigana que vai me levar. Se engana. Se engana quem vai me levar. Se engana quem pensa que eu não sou de ir. Se engana quem pensa que eu não chego lá. Se engana, porque é a cigana que vai me levar.